Então, nessa viagem que a gente fez, bom, tava com as minhas filhas, né? A viagem tava demorando pra caramba. E aí, minha filha, Amanda, de 10 anos, ela teve uma ideia. Ela falou assim: ah, pai, pensei num jogo. Eu falei: que jogo, filha? Ela falou: o jogo do paradoxo. Você Meu pode ser Deus. filho do Rafael, né? Aí eu falei: filha, como é o jogo do paradoxo? Aí ela falou: é simples, cada um pensa num paradoxo e explica por que ele é um paradoxo. Isso vem pelo DNA, né? Não é possível. Olá, que tal? Estás ouvindo GugaCast. Eu sou Guga Mafra e estou aqui com meu amigo Caio Corraini. Olá, personas. E meu irmão Rafael Mafra, direto de Argentina. Olá, la garantia soy yo. Yo estoy aprendiendo a hablar español. Yo no estoy indo muy bien. Duolingo tá fritando aí. Sobre o que a gente vai falar hoje, Caio e Rafael? Hoje a gente vai falar sobre perrengues com dinheiro. Perrengues com dinheiro. Todos já passamos por isso. Chegamos no dia da humanidade que a gente usou a palavra perrengue num título. Uma ótima palavra. Finalmente. Talvez seja o ápice da humanidade. Talvez seja o ápice da humanidade. Eu vou aproveitar esse momento que tá fácil, tá muito fácil. Levantou, ó. Levantou, só cortar. Levantou facilimamente. Se você tem perrengues com dinheiro, sabe quem te dá dinheiro grátis? Quem? O canivete suíço dos pagamentos, o PicPay, que tem um monte de promoções de cashback. Ele manda assim, ele manda uma notificação pra você e fala assim, ó, paga o boleto hoje que eu te devolvo 20%. Faz um pagamento pra um amigo seu hoje que eu te devolvo 10 reais. É toda hora. E ele devolve 10 reais quando você assina o grupo secreto do Guga Cash. Você assina o grupo secreto do Guga Cash, você faz o plano de 15 pratas. Eu mudei o nome do plano e agora ele realmente se chama 15 pratas. Ok. Nunca tinha percebido que não era assim. E você paga 15 pratas e aí você pede pra entrar no grupo. E no grupo tem conteúdo exclusivo todos os dias. Úteis. Úteis. E além disso, tem um monte de coisas legais lá. Tem todas as discussões que a gente faz. E a gente chama a galera pra participar. E a gente tem podcasts exclusivos. Tem muita coisa rolando legal lá. Então se você não aguenta ficar sem o GugaCast o resto da semana, porque eu sei que você vai ouvir isso de uma vez só, você tem conteúdo exclusivo todos os dias. Essa que é a beleza. E o PicPay devolve 10 reais. Então se você tá tendo perrengues com dinheiro, vai lá e gasta 15 pratas e ganha 10 pratas e você tem mais 5 reais nos perrengues que você vai ter. Certo? Demais. Perfeito. PicPay... Excelente. Esse foi o melhor jabá de todos. PicPay.me/GugaCast, canta a música da caixa. Vem pra bolha, você também. Vem! Vamos parar de usar? Vamos deixar essa ser a última vez? Vamos sair enquanto a gente tá ganhando? Vamos. Antes que o processinho habite a nossa caixa. E vamos pro jogo? Bora! Caio, a gente tem um jogo novo? Ah, é verdade, cacete. Então o que isso significa? Que eu odeio minha vida. Resumo dos 5 segundos. Resumo dos 5 segundos é um jogo muito fácil. Ele normalmente é feito pra você jogar de equipes, mas a gente vai jogar só a gente aqui. Então a brincadeira vai ser assim. Quem acertar ganha um ponto e é isso, beleza? No jogo, a gente vai pegar o top 250 do IMDb, vai pegar um número de um aplicativo aqui que sorteia número, de 1 a 250. Ele vai soltar um número, então pra gente não escolher o filme. Ele vai soltar um número e eu vou ter 5 segundos pra explicar esse filme pra vocês. Não vale falar nome dos atores, não vale falar nome de ninguém, da diretor, de, sei lá, do iluminador, do key grip, não vale falar nada disso. E não vale falar nome dos personagens e nenhuma palavra que esteja no título do filme, nem em inglês, nem em português, tá bom? Ok. Então você tem que realmente explicar do que se trata o filme e as pessoas têm 5 segundos pra acertar. Na próxima rodada vai ter 3 segundos e na última rodada 1 segundo só, beleza? Fechou. Eu vou começar pra dar exemplo e aí depois vai o Caio, depois vai o Rafael. Valendo! Os caras viajam no tempo pelo espaço, eles vão pro planeta que só tem água e... Ah, meu Deus do céu, é o Interestelar. Aí, acertou. Um ponto pro Caio. Ah. Nossa senhora, que desespero. Só tinha água no planeta? Tem um planeta que é só água. Tem umas ondas gigantes, assim. É muito legal esse planeta, inclusive. Ah, é. Verdade. Tá bom, vai, Caio, você. Um, dois, três. Valendo. É um cara, ele fica preso no mesmo dia vários dias. Groundhog Day. Aê! Yes! Caralho, vocês são muito rápidos. Vai, Rafael, sua vez. Valendo. O cara tem que salvar muitas pessoas. As pessoas vão morrer. Elas vão morrer na Segunda Guerra. Resgate Soldado Ryan. Ai, da Segunda Guerra? Era a lista de Schindler. Putz, se tinha que salvar, o cara tem que salvar muitos judeus. É, mas eu não quis roubar. Não tem judeu no título. Ah, é verdade. Mas aí ia ficar muito mais claro, porque a gente ia saber exatamente de que parte do filme que se trata. Mas ok, sim. Essa foi a primeira rodada. A segunda rodada agora, então, são 3 segundos, hein? Ah, aí fodeu. É impossível. Impossível. Essa é a ideia. Não é impossível. Valendo. O cara é um arqueólogo, junto com o pai dele, tem que achar uma cabeça. Indiana Jones. Não, peraí. Indiana Jones qual? E o Templo da Perdição. Não, Rafael. Pô, junto com o pai dele, eu falei. Ah, e a Última Cruzada. Eu acho que a gente devia dar 0,5 ponto pro Rafael. Pode ser. Okay. Justo. Então tá 1 ponto pra mim, 1 ponto pro Caio, 0,5 ponto pro Rafael. Vai lá, Caio. Tá, vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Um monte de gente pequena tentando ir pra uma montanha. A montanha cavalo. Querido crianças. As aventuras de Gulliver. Era o Senhor dos Anéis, porra. Eu imaginei pessoas bem menores. É, foi bem ruim sua descrição, Caio. Eu não podia falar anel. Tá bom. Rafael, vai lá, 3 segundos. Valendo. Um cara de cara branca e bigode na linha de produção. Ah, Chaplin. Ai, como que é? Admirável Mundo Tempos Novo? Modernos. Não, não é seu nome. Tempos Modernos. É Tempos Modernos, mas foi bem depois de 3 segundos. O Patos tava... O que que patos fazem? Grasnando. O Patos tava grasnando ainda. Tá, parabéns pelo uso da palavra grasnando. Você ganhou esse ponto por isso. Então eu tô ganhando. Tá 2 pontos pra mim, 1 pro Caio e 0,5 ponto pra você. Okay. Beleza. Então agora vem a rodada de fogo, onde é 1 segundo. 1 segundo só dá tempo de falar uma palavra. Tem que explicar o filme em uma palavra. Ok. Beleza. 1, 2, 3. Valendo. Espião na Europa. Casablanca. Não. Espião na Europa... 007? Não. Era o Ultimatum Borg. Nossa, nunca ia saber isso. Vai lá, Caio. Tá. 1, 2, 3. Valendo. O melhor mutante morre. X-Men. Não. Pô. Eu falei, o melhor mutante morre, é Logan. Ah, porra. Era o único mutante, é o único que importa. Então, por isso que ele é o melhor. Tá bom. Tá, tem razão. Ok. Rafael, vai lá, você. Vamos lá? É 1 segundo? Uhum. É. 1 segundo significa falei e já tem um pato na minha orelha. Uhum, é. Valendo. Fingiu que jogou a mulher da torre. Vértigo. Ah, torre? Fingiu que jogou? É, eu nem sei que filme é esse. A Origem? É. Ele fingiu? É a Origem? Ah, é mesmo? Não. Acertei, caralho! Aê! Não é. Não é? Ah, não é. Qual que é? Um corpo que cai. Então acertei, eu falei Vértigo. Ah, é Vértigo. É, yes! É isso mesmo. Yes! Porra. Porra, cara, parabéns. E você ainda lembrou do nome em inglês. Eu ganhei 3 pontos, o Caio fez 1 ponto e o Rafael fez 0,5 ponto. Cara, foi muito lavada. Não, foi lavada porque a gente descreve filmes melhor do que você. Exatamente. É, você pode considerar isso. Então eu sou o verdadeiro perdedor. Isso. O verdadeiro perdedor, porques? Ah, não. Parou o jogo. Então, finalmente, vamos ler histórias? Então, nós estamos nos aproximando do belíssimo e maravilhoso e melhor dia do ano, que é o programa de histórias e sexo. Então, mandem as suas histórias, que o Rafael está se deleitando com elas. Sim. E tá valendo tudo, né? Porque a gente tem um programa proibido também. Sim. Então, pode... Ou seja, vocês já sabem, uma parte do conteúdo vai ficar disponível, a outra vai só pros nossos assinantes lá do Grupo Secreto. Cara, eu já li muita coisa e eu já posso afirmar uma coisa sobre os e-mails. Essa galera é muito louca. Outra coisa que é muito louca são as nossas histórias sobre médico, né? Então mandem também, sem fotos, por favor, porque o Rafael ele faz questão de falar, clica lá no anexo.

Adalberto, sou estudante de letras japonês na Federal do Rio. A gente pode chamar ele de japonês da Federal? Pode, okay. Ok. Meu relato ocorre na cidade do Rio de Janeiro, no dia 19 de agosto de 2016, dia do show do Paralamas, como parte das festividades que ocorriam em decorrência das Olimpíadas na mesma cidade. Ah, Nescar! Não, porra, Adalberto, sou eu que faço. Não, eu tô lendo. Ah, tá. Nescar! O que mais aconteceu no dia 19 de agosto de 2016? No dia 19 de agosto de 2016, o presidente Maduro da Venezuela disse que a reação do presidente da Turquia, Erdogan, ao golpe pareceria com a de um bebê de colo comparado à sua. O nome do cara era ao golpe mesmo? Não, cara. Não. A reação ao Erdogan. Golpe. O nome do cara era Erdogan. E o cara não era realmente o presidente Maduro, é porque o nome dele é Maduro. Eu achei que era tipo um Al Gore, mas tipo, Al Golpe, sabe? É igual Al Capone e Peixoto, né, do outro episódio. Mas peraí, o Maduro falou que a reação do Erdogan ao golpe, o golpe que o Erdogan tinha sofrido. Isso. E aí ele falou que ele ia reagir de outro jeito, se fosse com ele. Isso, ele falou que o Erdogan ia parecer um bebê de colo comparado com ele, porque ele ia ser muito mais violento. Ah, entendi. Ah, porque o Erdogan foi violento. Foi violento. E aí ele falou que se tentassem dar um golpe nele, ele ia ser muito mais violento. Isso, porque ele não é um cara maduro. É, né? Um cara rancoroso. Ele podia ser o presidente rancoroso. Isso. Também nesse dia, o Brasil ganhou da Rússia no vôlei masculino. Ah, eu lembro. O Brasil foi campeão no vôlei, não foi? Foi. Porra, parece que foi ontem, né, cara? Já faz tanto tempo. É. Saudades, medalhas de ouro. É. Continuando aqui. Tudo começa, no entanto, no dia 18, quando meu amigo... Que nome que a gente vai dar pro amigo dele? Arnaldo. Pode ser. Quando meu amigo Arnaldo me envia uma mensagem no ZipZop dizendo que no dia seguinte haveria um evento descrito anteriormente e que eu estava intimado a ir com ele. Não tive dúvidas que iria, afinal, Paralamas é uma banda que gosto bastante. No entanto, disse a Arnaldo que não tinha muito dinheiro, daria no máximo para passagem umas duas cervejas. Arnaldo diz então que dinheiro não seria um problema, pois ele havia acabado de receber o primeiro salário e queria bancar tudo. Aí, Arnaldo! Caraca, representou demais. É o prenúncio da desgraça, né? Quando o cara fala assim, pode deixar que é tudo por minha conta. É, quando ele avisa, vai dar errado. É. O esquema é tipo, que nem eu faço com meu pai, sabe? Tipo, chega, a gente vai jantar, chega a conta, eu pago. Uhum. E acabou. Eu não aviso pro meu pai, olha, vem comigo que eu vou pagar tudo. Não, eu só faço isso no final, porque também ele não abusa, né? É, porque aí senão o cara pede sobremesa, né? É, vai comer cordeiro hoje. É. Pede banana split, pede gatô, sobremesa. Pede entrada, né? Porra, o cara pede entrada. Vem o couvert e ainda pede entrada. Não, a gente quer mussarela sticks. Tenta comprar a caneca do chopp pra levar pra casa. É. Meu pai faz isso. No dia do show, marcamos de se encontrar na estação de trem às 16 horas e de lá partiríamos em direção ao local do evento. Havia comigo exatos R$20, sendo R$8,40 para a passagem e R$20 para gastar durante o evento. Eram dias difíceis na minha vida. Não, peraí. Como? Se tinha R$20 como que ele tinha? E R$8,40 para passagem, ele tinha... R$11,60 pra gastar. É, ou ele tinha R$28,40. É. Ou ele tinha R$11,60. Talvez esse tenha sido o início do problema. Né? Meu amigo, porém, pede que eu compre sua passagem, pois não tinha sacado dinheiro ainda, mas que chegando próximo do local, irá 24 horas e pegaria o dinheiro. Ok. Resolvo então comprar apenas duas passagens e depois compraríamos as outras para voltarmos. Pelo atraso no transporte, acabamos levando 2 horas e 20 em uma viagem normalmente realizada em 35 minutos. Ao que parece, uma árvore caiu no trilho e ferrou com tudo. Nossa. Devido ao tempo, fomos direto para o local do evento, esquecendo totalmente de sacar o dinheiro. Com os 11,60 que me sobrou... Ah, tá vendo? Eram 20 mesmo. Desenrolei com um ambulante que vendia 3 cervejas por 10 que me vendesse 4 cervejas. Aleguei ser carioca, como ele, e contei toda uma história de como a vida estava triste e parece que ele me deu a quarta cerveja apenas para que eu deixasse ir. Certamente foi isso. Exatamente. Bebemos as cervejas tão rápido quanto se pode. Não satisfeito, Arnaldo resolveu comprar mais. Dessa vez, alegou que passaria no cartão e que eu não precisaria me preocupar. mas que compraria caipirinha, entre muitas aspas. Lesse álcool 70 com suco de limão em pó. Pra que ficássemos alegres para o show. Aí começaram nossos problemas. Arnaldo comprou um copo dessa bebida do unha encravada, do dois homens de boné na rua escura, do velhinho na fila do banco, do cocô de pombo do para-brisa, que vinham em incríveis 700ml e que com toda certeza deixaria bêbado o indivíduo que a bebesse. Não deu outra. Ficamos bêbados. O maior problema de quando se fica bêbado é não acharmos que estamos bêbados e querer beber mais. Ah, é o maior problema. Arnaldo, achando não estar bêbado, comprou mais duas, e mais duas, e mais duas. Não aguentávamos, e o show ainda iria começar. Resolvemos parar e tentar curtir um pouco do show. O show foi ótimo, à medida do que eu me lembro. Não que eu lembre de muita coisa. Nosso real problema, porém, começa agora, no pós-show. Em uma dessas vezes de ir comprar bebida, um ambulante aproveitou-se de estarmos bêbados e colocou na sua própria máquina de cartão o valor de R$750, cerca de quase todo o salário do Arnaldo, nos deixando com apenas R$4,30 no cartão e eu com nada no bolso. Caralho, que filha da puta. Que merda, cara. Aqui vale mencionar que na minha árvore de habilidades da vida, tenho maestria em teatro, apesar de nunca ter feito, e pontos máximos na habilidade de choro falso. Cheguei a fazer teste para Malhação, mas infelizmente perdi o papel para o filhinho do papai cantor. Caraca! Voltando. Resolvemos então que iríamos chegar a alguma viatura de polícia e explicar a situação, mas que provavelmente o policial iria rir das nossas caras e não nos ajudaria. Tive então a ideia de que eu chegaria chorando para o policial, alegando ter sido assaltado e que não tinha como voltar para casa. Funcionou, mas não totalmente. Não havia um ônibus que fosse do local onde estávamos até pelo menos próximo das nossas casas, já que dependíamos do trem e havíamos caminhado cerca de 2,5 km até o local do evento. Caminho impossível de se caminhar no Rio de Janeiro após as 22 horas e bêbado. Nossa. Arnaldo, porém, diz que tinha um amigo em Copacabana e que lá poderíamos pedir algum dinheiro a esse amigo. Os policiais, super gente boa, nos colocaram em um ônibus em direção a Copacabana. É, e eles tinham de fato sido assaltados, de certa forma. É. Chegando no local, nossa decepção da noite, o conhecido do Arnaldo não morava mais no local. Putz. Ficamos totalmente sem saber o que fazer e duas senhoras que passavam pela rua perguntaram o que havia acontecido. Resolvemos explicar a elas e, por um pouco, tivemos a esperança de que elas nos ajudassem com a passagem. Não aconteceu. No entanto, uma das senhoras nos fez uma proposta que com toda certeza nenhum de nós esperávamos. Ela disse nos dar o dinheiro em troca de algumas coisas. Arnaldo, um pouco incrédulo, pergunta: "Que coisas, senhora?" E ela responde: "Ah, a gente já não faz algumas coisas há anos." E que... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Não, não. E que... Ai, e queríamos voltar a sentir o gosto de cobra jovem. Não, não, não. Socorro, cara. Não. Eu lembro dessa frase até hoje e nunca achei que usar cobra e jovem na mesma frase fosse algo que faria tão mal a uma pessoa como me fez. Cara, eu ia estar assim, eu quero acordar agora. Agora! Virava pro Arnaldo e falava: "Arnaldo, me dá um soco." Porque, né? Não havia alternativa pra nós. Estávamos a 60 quilômetros de casa, sem dinheiro ou como se comunicar com alguém. Perguntei, ainda sem crer, onde a senhora iria realizar tal ato. E me veio a outra surpresa. Uma das senhoras sugeriu que fosse ali mesmo, próximo a uma árvore, pois queria sentir a adrenalina de ser jovem de novo. Não, não, cara, não. Meu Deus, que situação horrorosa, cara. Não. Não consegui segurar uma interjeição de espanto e perguntei: "Como assim? A senhora quer que a gente seja preso?" Uma das senhoras disse que era pegar ou largar. Arnaldo então disse que ele faria, pois tudo aquilo era culpa dele. Quando a outra senhora disse: "Não, tem que ser nós duas." Fiquei sem ter como escapar da situação e acabou que tive que me submeter àquilo. Não, cara, você não precisa se prostituir. Caraca, velho. Não, cara, não. Aqui gostaria de dizer que foi o pior, melhor sentimento da minha vida. A senhora realmente sabia o que estava fazendo e, analisando hoje... Ah, não, ela era... cara, não. Ela era uma senhora com tudo em dia. Se ele tem como enxergar esse copo meio cheio... Cara, em dia, para quem tem lá seus 65, 70 anos e mantém uma vida saudável. É, super saudável, né, aparentemente. É, pegando meninos desesperados no meio da rua para fazer alguma coisa. Ao final do ato, as senhoras deram, para cada um de nós, R$200. Olha aí. Os que, sem dúvidas, também não foi esperado. Voltamos para casa e no caminho prometemos que nunca tocaríamos nesse assunto e que ninguém jamais deveria saber dessa história. Arnaldo, no entanto, autorizou que eu a contasse aqui. Vale ressaltar também que meu amigo conseguiu cancelar a compra e teve seu salário de volta. Pau no cu do ambulante safado. Caraca, ah, cara, velho. Valeu, japonesa federal. Foi muito... É incrível, né, cara? O cara se prostituiu, assim... Ah, mas se saiu bem na profissão, né, aparentemente. Até gostou, né? É. Rafael, eu escolho você. Aê, vamos lá. Michel de Macedo, 29 anos, advogado, Vila Velha, Espírito Santo. Olá, Guga. Ele só falou oi pro Guga. Olá. É, pau no nosso cu. Que horror. Porra, Kai. Meu nome é Michel de Macedo, pode usar meu nome. Eu tenho uma história de perrengue que é a maior prova de que hoje o real não vale nem o papel. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe resolveu que não iria mais morar no Rio de Janeiro e que voltaria à sua terra natal, que por acaso é Natal no Rio Grande do Norte. Para começar do zero, só eu e ela. E só faltou ser no Natal. É. Ela foi passar o Natal em sua terra natal, Natal. Apesar da ajuda dos meus avós para que ela pudesse dar o pontapé inicial, um ano após a mudança, a nossa situação financeira era bem apertada. Tudo era contado, porém ela não me deixava faltar nada, ainda que faltasse para ela. Um não tão belo dia, que por acaso era o último dia do mês, o dinheiro tinha acabado. Todo o dinheiro. Nossa. E ela só receberia o salário no dia seguinte. Eram umas 17 horas quando ela me chamou chorando pra dizer que a gente não tinha nada pra comer aquela noite. Nossa, cara. Caralho, cara. Pesado. É. Nunca a vi tão fragilizada na minha vida. Ela é uma mulher muito forte, então vê-la daquele jeito me impressionou bastante. Eu disse que estava tudo bem, que eu nem estava com fome e tentei tranquilizar ela do meu jeito. Então fui brincar. Nerd como eu sempre fui, decidi jogar xadrez sozinho no meu tabuleiro portátil magnetizado, em que as peças ficavam atraídas pelo ímã para não caírem. Quando percebo que tinha algum metal grudado embaixo dele. Uma moeda de R$1. Caraca! Corri eufórico para contar à minha mãe que tinha achado R$1. E a comemoração parecia um gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Vai lá na padaria comprar lanche pra gente. Então eu fui. Com uma moedinha de R$1 na padaria vizinha da minha casa e volto com pães e 1 litro de leite que vinha no saco pra ferver. Aí que a gente percebe que nosso dinheiro hoje não vale nada. Com R$1 você mal consegue comprar uma paçoca, quanto mais pão e leite. Abração, Guga. Continue com um excelente trabalho. Pô, cara, que história triste, né? Tocante, né? É, que bom que acabou. Ela não é triste porque ela tem um final feliz e ele parece que ficou muito animado. Mas é bem tocante, né, cara? É, mas assim, se ele tem hoje em dia 29, naquela época ele tinha 6, então é 23 anos atrás, em 95, né? Sei lá, o primeiro ano do Plano Real. Sim. R$1 naquela época realmente era bastante dinheiro até. Sim, valia 2.750 cruzeiros reais. É. Né? Eu lembro que uma latinha de Coca-Cola na máquina do posto custava 75 centavos. É, eu lembro que eu ia na padaria e com uns 50 centavos eu levava uns 4, 5 pães pra casa. É, eu lembro do pão custar, assim, 7 centavos, 8 centavos. Uhum, uhum. Essa era a disputa entre as padarias, né? Sim, exato. Um centavo pra cima ou pra baixo. É, quando o pão ele não era pesado, né? Então era por pão. É, então faz sentido, dava pra comprar isso. Sim. Mesmo aí. O leite devia custar isso aí também, uns 50 centavos, 60 centavos. Sim, um leite tipo C, assim, porque que vinha no saquinho, né? Sim, com certeza. Cara, uma vez a gente passou, eu e o Rafael, a nossa família, né? A gente passou por uns perrengues bem, bem feios, assim, de grana, numa certa época da nossa vida. E teve uma época que era isso, não tinha dinheiro, não tinha fonte de dinheiro, não tinha esperança de onde vinha o dinheiro. E a gente vivia meio que da ajuda dos amigos, assim, do meu pai, sabe? Porque a grana realmente tinha acabado e não tinha de onde vir. E aí teve uma vez que era um almoço, e aí eu cheguei na cozinha e eu falei assim, e minha mãe tava lá cozinhando, né? E aí eu falei, mãe, o que tem pra almoçar? E ela falou assim, tem torta de chuchu. Aí eu falei, pô, mãe, eu não gosto de chuchu. Aí, cara, ela com toda a força, ela juntou toda a força do universo, assim, pra segurar o choro, sabe? Eu vi, assim, ela segurou, aí olhou pra mim, brava, e falou assim, é isso aí que tem, vai comer se quiser. E eu comi, cara. Na hora eu não comi, na hora eu falei assim, ah, não vou comer e tal. Aí depois a fome bateu, realmente não tinha mais nada. E eu fui lá e comi. E foi nesse dia que eu aprendi que comer uma comida e gostar de uma comida são duas coisas diferentes. Assim, a partir desse dia, eu nunca mais deixei de comer uma comida porque eu não gosto dela, entendeu? Então, se eu sento na mesa e tem uma comida que eu não gosto, eu vou comer mesmo assim. Eu não vou ter o prazer de estar comendo aquilo, mas eu vou estar me alimentando porque é sobre isso. E foi foda, cara. Felizmente isso passou. Mas foi um dia muito, muito, muito dolorido, assim, na vida. É, pesado mesmo. Ok, Caio, você lê a próxima aí? Leio. Olá, Guga, Rafa, Caio e ou convidado. Me chamo Catarina, pode falar meu nome. Sou de Santa Catarina. O que tá acontecendo agora? Hoje é o dia. Eu ia comentar na última história que seria muito mais legal se ela tivesse ido fazer o pré-natal em Natal, no Natal, que é a sua cidade de Natal. Bom. E ela é a Catarina de Santa Catarina, que trabalha no Hospital Santa Catarina. Exatamente. Mas, na verdade, ela é de São Bento do Sul. Moro na Grande São Paulo, mas neste exato momento estou usufruindo da veloz internet do 7-Eleven nas ruas de Tóquio, no Japão. Peraí. Ela falou que ela é de São Bento do Sul. Vocês já perceberam que tem várias cidades no sul do Brasil que se chama alguma coisa do sul? Uhum. E que é justamente onde não é necessário? Sim. Tipo, você sabe que você tá no sul. Você não precisava do nome da cidade. Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Rio Grande do Sul. Porra, você já tá no sul, caralho. Não precisa disso. É que o sul é um conceito relativo, né, cara? Então eles estão no sul do sul. Acho que esse é o ponto. Não é nada, cara. São Bento do Sul fica no norte de Santa Catarina, aposto. Ah, entendi. Então fica no sul do Paraná. Então acho que era isso que eles queriam. Isso, é. São Bento do Sul do Paraná. Tão sul que nem mais é Paraná. Tenho 18 anos, sou modelo e minha história de perrengue se passa em Paris, durante a semana de moda desse ano. Após um ano e meio nessa carreira louca de modelo, que poucos sabem o quão glamurosa é, quase nada, recebi a notícia que uma agência de fora me aceitara para me representar internacionalmente. No caso, iria para Paris para desfilar. Tudo maravilhoso e tranquilo, na teoria. A primeira semana foi intensa. Tudo muito diferente e novo, me senti um pouco insegura usando o metrô, então todos os dias saía muito tempo antes para ir caminhando até os destinos, que às vezes eram a 10 km de distância, meu Deus, com neve e às vezes chuva nas costas. Caralho. Achei que como eu conhecia o frio catarinense, eu estava preparada para enfrentar baixas temperaturas. É, só achei mesmo. Os casacos que havia levado não serviam nem de pijama, de tão frio que estava. Semanas se passaram e todo dia enfrentando um perrengue francês novo. Chuveiro estragava, sombrinha quebrava, escorregões na neve de hora em hora, entrando no metrô errado mais de uma vez, chegando atrasada nos compromissos, problemas no mercado para comprar comida, baixa autoestima vendo 500 modelos por dia, não conseguia comunicação com a roommate, pois era japonesa e não sabia nem falar oi em inglês. Como é o em japonês? Eu não sei. É... Ohayo, não é? Konnichiwa. Konnichiwa? Konnichiwa não é tipo um how are you? Ohayo é bom dia. Ohayo gozaimasu. Só que você não fala ohayo gozaimasu, você fala ohayo gozaimasu. Eu adoro isso, cara. Ai, caraca. Peraí, cadê? Ah, aqui eu coloquei... Ué, peraí, que agora eu fiquei... Tá esquisito, porque no tradutor tá... Ah, eu coloquei javanês e não japonês, cacete. Como é em japonês? É hi também, eu falei, ué. É konnichiwa mesmo, konnichiwa. Aê! Ganhei esse jogo. Em espanhol é hola. Parabéns, Gustavo. Se você não falasse... Yo lo sé, yo hablo espanhol muy bien. A gente te dá o valor que o Duolingo não te dá. Eu tô ouvindo podcasts em espanhol agora, e aí eu tô tentando ouvir podcasts que não sejam sobre aprender espanhol, porque fica chato com o tempo, né? Uhum. Então eu quero ouvir podcasts sobre assuntos normais que sejam em espanhol. E aí eu achei o Bola Presa em espanhol. Olha, que demais. Se chama Los Calienta Banca. Los o quê? Calienta Banca. Ah, os Esquenta Banco. Isso aí. Ah, eu achei que ia chamar Pelota Pressa. Ela continua aqui. Os horários para conversar com minha mãe nunca se coincidiam, me deixando mais solitária que tênia em estômago de pessoa com verme. Que zeloroso. Que classe, né? Achei que nada podia piorar. Não estava detalhe achando que a solitária fica no intestino, né? Não no estômago, mas exato. Tudo bem. Inclusive, deixa eu até pegar esse gancho aqui. Quando eu era pequeno, eu tomava todos os anos remédio pra verme. Certo. Nunca mais eu fiz isso. Tem que fazer? Pode tomar. Sério? Eu nunca tomei essa merda. Eu fiquei pensando nisso esses dias, eu falei, gente, mas será que eu devia ter continuado? Não, mas isso, você não tem isso, é normal isso? É normal você tomar vermífugo todo ano, é normal. Eu nunca tomei isso, Rafael. Aliás, existem alguns estudos que mostram que a aplicação de vermífugo em crianças faz elas melhorarem o desempenho escolar, porque o verme fica roubando sangue do cérebro. Nossa. E aí o que eles tomam, eu não quero receitar nada pra ninguém via podcast, né? Então não estou recomendando que ninguém tome isso além do Caio Corraine, que é o... é um vermífugo de largo espectro. E aí tem um mais pesado, que é só quando a pessoa tem um verme específico, que chama... Olha que demais. Olha lá. É mesmo. E que deixa você com xixi fluorescente. Pô, eu quero a do xixi fluorescente agora, cadê? Toma aqui? Aí, toma aí, cara, pode tomar. Ah, ainda mais eu que faço muito xixi de noite, vou ficar muito feliz. É bom que não precisa acender a luz, né? Exato. Vamos lá. Achei que nada podia piorar. Não estava achando nada legal em Paris. Não tinha com quem conversar e não tinha tempo pra nada entre os castings. Ela coloca aqui, né, termo de modelo para testes, onde a modelo vai até o cliente conhecê-lo para posteriormente talvez conseguir algum trabalho. Quando recebi a notícia que eu iria desfilar para uma marca na semana de moda internacional, gritei de alegria. Isso é um puta achievement na carreira. Estava achando que finalmente uma coisa boa dessa viagem. Eu teria para contar pro povo do interior que só gorava a minha carreira. Maravilhoso. Ah, esse pessoal de São Bento do Sul do Paraná. Até parece que São Bento, ela deve ser mó famosa, assim, tipo, ah, sim, menina de São Bento, que foi pro... Tá em Paris agora. Está em Paris, representando São Bento. Tá aparecendo no Zero Hora o tempo todo. Não, Zero Hora do pessoal do Rio Grande do Sul. Diário Catarinense. Não, no Diário de São Bento. Diário de São Bento. Tribuna de São Bento. Deixa eu contar uma coisa engraçada. A gente nunca vai acabar esse e-mail, nunca. Não, não. Fala. Não, mas tem uma coisa que é engraçada. Nos órgãos públicos, acontece geralmente eles assinarem vários jornais para ter informações e tal, principalmente a assessoria de comunicação, né? Para saber o que estão falando daquele órgão, do dirigente, aquelas coisas. E aí você assina os principais jornais do país. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, esses jornais assim, Jornal do Brasil. E aí, no lugar onde eu trabalhava, chegou uma pessoa nova da Nascom e ela era de Patos de Minas. Aí ela chegou, toda feliz e tal, todo mundo satisfeito. Ela entrou e viu aqueles jornais dispostos, assim, um do lado do outro. Ela olhou um, olhou outro e falou, gente, por que que a gente não assina o Correio Patense? Só que ela falou sério, cara. E todo mundo ficou sem graça, assim, ninguém sabia o que dizer, porque ela era novata e ficou por isso mesmo. Mas ela realmente achou que, com todo respeito aí ao Correio Patense, ela realmente achou que ele era fundamental pra você fazer um panorama nacional. Correio Patense, cara. Genial. Continuando aqui. Cheguei no desfile animada, feliz, radiante, mas agora lembro quão burra eu fui, levando um montante de dinheiro considerável junto a mim. Deixei a bolsa em um canto, seguro, mais longe, na hora de fazer a maquiagem. E faltando meia hora para o desfile, já estavam chamando as modelos para se vestir e fazer o line-up, montando a sequência para entrar na passarela. Peguei minha bolsa, pois queria tomar um pouco de água, já que com as roupas caríssimas do desfile, não tenho coragem nem de me mexer. Imagina estragar aquela roupa mais cara do que a minha casa. Quando peguei, achei estranho. Estava remexido. Fiquei desconfiado e resolvi checar todos os bolsos. Peguei a carteira e não me faltava nenhum documento, nem ticket do metrô. Mas meus euros preciosos não estavam mais lá. Entrei em desespero. 200 euros mais pobre estava eu lá. Uma mera brasileira que, em segundos, desaprendeu todo o inglês que havia treinado com Friends, não sabendo nem com quem falar, nem o que falar para pedir ajuda. Lágrimas começaram a cair. Maquiadores, franceses, ela coloca um smile face de... Antes de perguntarem o que havia acontecido, me fuzilaram com os olhos no sinal de... Se borrar a maquiagem, enfiamos uma baguete no seu cu. Ah, eu gosto muito dela. Eu não sabia o que fazer. O povo organizador já estava todo ocupado convocando todas para vestirem as roupas. Quando consegui chamar uma pessoa pro canto, falei com um inglês pior que a da minha roommate japonesa. Entre soluços, o que me havia acontecido. Foi igual a nada. A pessoa, francesa e ela coloca o mesmo smile face de ah. Smile face não, eu sou velha, né? O mesmo emoticon de ah. Falou, vamos resolver isso aí depois, vai desfilar. Eu não tinha mais o que fazer, precisava desfilar e me concentrar pra não borrar a maquiagem e nem cair na passarela. Não tinha nenhuma brasileira pra dividir o que estava me acontecendo, estava completamente perdida. Uma moça querida, a gente precisa escolher um nome pra essa moça querida. Ela é francesa? É, essa pode ser francesa, Genevieve. Eu ia sugerir Virginie. Eu prefiro Virginie. Tá bom. Genevieve é muito popular, é tipo a Maria francesa. Uma moça querida, como que é o nome, Rafael? Virginie. Virginie. Uma moça querida, Virginie, a camareira, me ajudou a vestir a roupa cara do desfile, tentou me consolar, falando que após o evento era pra procurá-la, pois iria ajudar a resolver o problema. Era a primeira e única que realmente parecia querer me ajudar. Dei um leve sorriso e fui cabisbaixa pra fila do desfile. Ela obviamente era uma espiã, né? Essa... Virginie. É a lógica do Scooby-Doo? Não, é a lógica do filme francês, né? Sempre tem uma espiã disfarçada de camareira. Sim. Na França. E ela trabalha com Jean Renault. Eu estava tentando pensar em piadas, músicas e até nos nomes do médico sem luvas passaram pela minha cabeça. Essa situação bem, né? A pessoa vai desfilar num negócio internacional em Paris e pra tentar se consolar, pensa nos nomes do Zé Cavalo antes de entrar na passarela. Muito bom. Parabéns. A gente podia fazer uma batalha em francês depois. Pra tentar não lembrar que eu fora roubada em um país de primeiro mundo antes de uma realização de sonho. 3 segundos antes de entrar, sequei, com a manga da roupa cara mesmo, as últimas lágrimas, levantei a cabeça e caminhei entre os holofotes da passarela. Foram os 20 segundos mais demorados da minha vida. Eu só queria que tudo acabasse pra eu terminar de chorar toda a minha porcentagem líquida do corpo e começar a viver de luz, já que o dinheiro pra comida tinha sido levado. É, tem um pessoal que dá uma dica pra viver de luz num GugaCast aí do passado. É verdade. A dica é, crie um curso pra viver de luz. Isso. E como que era? Coma macarrão escondido. É. Isso. Não, não era escondido, porque o cara falou que ele sabia viver de luz, ele só não queria. É verdade. Ai, meu Deus. Acabou, me desabei novamente e fui à procura da camareira que havia me vestido e oferecido ajuda. Não a encontrei, e comecei a falar com o pessoal da organização, mas estavam todos felizes com a realização do evento, e em meio a comemorações nem deram muita bola pra mim. Falaram apenas que não tinham como me ajudar. Ela coloca de novo, franceses. É, eles devem ter falado désolé, né? Désolé. Socorro, eu perdi 200 euros, era todo o dinheiro que eu tinha. Désolé. É, c'est la vie. Peguei o contato de alguém da organização e fui pra casa caminhando, sem esperanças, em meio a neve e lágrimas. 15 quilômetros e balde de lágrimas depois. Caraca, velho, você é uma menina muito louca. Cheguei em casa, dei um hi pra japonesa, que me respondeu com konnichiwa. E, como nós já discutimos aqui, estava correto. Me joguei no sofá e gravei um áudio gigantesco pra minha mãe explicando o tamanho do meu ódio pela cidade e seus moradores com baguetes embaixo do braço. Mas, ao mesmo tempo, recebi uma notificação de e-mail com endereço e nome tipicamente francês. Jean Renault. De Jean Renault. Cliquei e lá estava, a explicação de um golpe de mestre aplicado por uma mente brilhante. A pessoa em questão se compadeceu com a mera brasileira, blefou e mandou e-mails para todos os que estavam no backstage do desfile, alegando que uma modelo teria sido roubada e sabiam quem fora o infrator, pois olharam as câmeras. Genial, né? O e-mail dizia também que teria que devolver no mesmo dia, ou caso seria levado à polícia. Francesa. Ela colocou um emoji de sorriso agora. Eu falei que a camareira era uma espiã. E a mente brilhante recebeu resposta e já estava com meus euros em mãos. Me perguntou onde era o melhor lugar para me devolver. Eu pulei de alegria, mandei um endereço e até dei um abraço na japonesa que não estava entendendo nada. Devia achar que eu era bipolar, pois há minutos atrás eu ainda estava acabando com todo o estoque líquido do corpo, em forma de lágrimas, e agora eu estava dançando até música alemã em meio à minha comemoração. Saí de casa, encontrei com a pessoa com o meu dinheiro, no caminho comprei um presente com o restinho do dinheiro que eu tinha dentro da meia, agradeci imensamente pela força de vontade, pela rapidez, foi tudo em menos de 3 horas depois do desfile, e pela empatia com essa mera brasileira. E na hora de me despedir, perguntei, só por curiosidade, pois naquela altura do campeonato nem me importava a resposta, quem foi o ladrão.